Salvador, boa noite, da 3816. A 3816, destino 013, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10, da 3816. A 3816, no solo 33, libera a direita, solo 1211. 211 vai chamar. Fala. 3816, livrando. 3816, táxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 3816. solo, por favor, eu vou trocar o cabelo. Confirme. É o Gol, senhora. Vitor Bravo, quilo. Vitor Bravo, quilo, prossiga. Bom dia, quilo na posição 2, do Pátio 3. Autorização para acionamento de motores, para cheque de manutenção durante o consulto, se é coordenado com o solo. Sim, se reporta o término, Vitor Bravo, quilo. Reportará o término, Bravo, quilo. Pode ouvir, seu Bravo. Prossiga. Finalizado em 7, Bravo, ponto 1. Gente, bom dia. bom dia, Gol no 161, no centro da informação, Fox. Gol no 161, autorizado Guarulhos, nível 360, Bianca, Zulu 10 até Taubaté. Estou no zero, depois da decolagem curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5070, controle 120, decimal 8. O 360 autorizado para Guarulhos, via roda urbana de voo, Zulu 10, decola 10, primeira curva direita. Na saída da EL, transição Motiva, aciona 5070 e o controle 120, decimal 8, gol 1161. Gol 1161, cotejamento correto, chama pronto no 04. Vai, Porto, obrigado, 1161.